Olá, pessoas! Eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. E hoje a gente tá com um tema denso, muito denso. Bom, a gente sabe que o terror é um gênero que sofre com bastante preconceito. Daí a necessidade, talvez, da criação do termo pós-horror, que a gente já falou vários episódios atrás. Mas o terror é um gênero que pode ser lido de várias formas diferentes. É claro que dá pra gente assistir um filme sem pretensão nenhuma, mas dentro das narrativas do horror a gente pode encontrar várias mensagens e várias delas refletem as ansiedades, os medos da sociedade no período em que cada filme foi feito. E no episódio de hoje a gente está aqui para falar sobre esses medos, sobre críticas sociais que são levadas às telas nesses filmes de horror que a gente tanto gosta. Então hoje estou aqui com o Ivo. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil, ó, infernautas. E hoje estamos com uma convidada bem especial. Estamos. Mas antes dela, tô também com o Samuel. Oi, Samuel. Oi, Sil, infernautas, equipe, nossa convidada. E já adiantando para você que está ouvindo, meu amigo, que arte é crítica. Então, não vem com esse papo de, ai, era bom quando não tinha crítica. Sempre teve, tá bom? Então, já vamos deixar isso bem claro. Sempre teve, a gente vai mostrar isso aqui também, né? E tô também com a Luana. Oi, Lu. Oi, Sil, oi, Infernalta, oi, convidada também, misteriosa ainda. E é isso, eu tô empolgada pro tema de hoje. Eu sei que ele é polêmico, mas eu acho que é necessário, gente. Como o Samuel falou, não existe neutralidade nos discursos. A gente vê isso o tempo todo em disciplinas de história, não existe. Então, quanto antes a gente perceber e assumir isso, melhor para todo mundo, eu acho, né? É isso aí. Dói menos. Dói menos, é. E bom, como meus colegas já disseram, a gente tá com uma convidada muito especial hoje. Então, bem-vinda, Tati. Você pode falar um pouquinho de você, se apresenta pro pessoal. Oi, gente, boa noite. É uma honra estar aqui no Boca do Inferno. Aliás, no Falando no Diabo, né? Eu tenho uma conta no Instagram chamada Meu Filme do Dia, que eu e Kelps, minha esposa, a gente mantém, faz alguns anos, assim. Foi meio que uma necessidade da gente colocar para fora, o que a gente vê, o que a gente discute entre a gente, passar para outras pessoas, assim. É basicamente isso, assim. Não tenho mais nenhum outro projeto em vista. A gente vai deixar o link do meu filme do dia aqui no post. Acompanhem, porque é um Instagram muito bacana, assim, dá pra pegar várias dicas. As críticas da Tati do Kelps são sempre muito boas. Kelps, inclusive, já esteve aqui no nosso episódio sobre racismo no terror. Então, a gente super recomenda, acompanhem esse Instagram, porque sempre tem coisa muito bacana vinda de lá. Bom, então vamos à nossa conversa de hoje, né? Ivo, será que você faria uma introdução do tema para a gente? Sim, claro. Então, é como o Samuel já chegou ali, né? Já deixou a dica ali no, na apresentação. E a Tati também falou, é impossível você não associar o próprio cinema, a própria arte em si, com contextos políticos sociais, né? Não só o cinema de terror, mas todo, né, o cinema. Mas o cinema de terror, ele tem uma questão que é justamente essa questão do medo, né? Digamos, do medo e da repulsa que são propostas nos filmes de horror, elas refletem um medo mais profundo, né? As transformações sociais, paranoias, degradações ambientais, pandemias, né? Que é o que a gente está passando agora. Ameaça bélica, o racismo, a misoginia, são sempre cenários ali incômodos que servem de pano de fundo para as construções das narrativas do cinema de gênero. O cinema de horror, ele sempre permite uma reflexão sobre a realidade, né? Os ciclos que expõem essa relação entre a ficção e a realidade é o que a gente vai tratar aqui. O Samuel ele trouxe para a gente aqui Você quer falar, Samuel, sobre essa tese desse pesquisador aí, Douglas Kellner? Fala pra gente. É assim, como o Ivo destacou, né, que é interessante como o cenário dos filmes de terror, ele é constantemente usado para as críticas aos modelos vigentes de suas épocas. É, a gente fala, até a Sil já retratou, que o universo dos filmes de terror tem um preconceito por parecer que são vazios, mas não, a gente vê muitas obras que representam a questão da crítica à sociedade, aos modelos vigentes dentro dela, né? Esse pesquisador, o Douglas Kellner, ele defende como grupos de filmes de terror dialogam com suas épocas e culturas de forma a permitir interpretações da sociedade em questão por meio de subtextos existentes nos roteiros, né? Pro Kellner, por exemplo, filmes do terror dos anos 50 traziam monstros gigantes, a invasão dos alienígenas, que representavam a época do contexto da Guerra Fria, o medo da ameaça nuclear, né, o medo dos soviéticos. E a gente teve nos anos 70 outros títulos que abordavam o terror pela violência explícita, como o próprio Massacre da Serra Elétrica, o Quadrilha dos Sádicos, a Vingança de Jennifer. Esses serviram assim, de metáfora para a Guerra do Vietnã e eventual corrida armamentista do país. Nos Estados Unidos, né? Então, sempre é interessante como os filmes de terror, em suas críticas, em seus apontamentos sociais, eles dialogam com os momentos que nós estamos vivendo. Até se a gente traz para a nossa época mesmo, a gente vai encontrar muitos exemplos bons, né? Por exemplo, eu estava aqui, me toquei agora, por exemplo, a misoginia. O Homem Invisível, um dos últimos filmes que eu, o último filme que eu vi no cinema que teve esse ano. O Homem Invisível é um baita filme de terror e é um baita filme que fala sobre violência doméstica, tipo, numa analogia surpreendente. Então, não é de hoje que os filmes de terror trazem esse contexto de criticar mesmo os modelos vigentes, as situações de retratar os oprimidos e marginalizados, e não vai ser de agora que vai acabar, não. Pelo contrário, a gente está vindo aí com muita produção pela frente. Bastante. Eu só confesso que eu não consigo ver a Vingança de Jennifer como metáfora para alguma coisa. Ah, foi o Douglas Kellner, né? Foi o Douglas Kellner que disse, eu não quis me envolver. Chama Douglas Kellner aqui que eu quero falar com ele, né? Porque a gente já falou sobre cenas de estupro em filmes em muitos podcasts anteriores aí, mas assim, é sempre, pra mim, é um ponto sempre muito problemático, assim, então não sei. Tenho ressalvas. É, eu também. Tati, o que você acha? Eu não vi esse filme. Eu não... É um tema, assim, que realmente não... Eu acho muito desnecessário, principalmente hoje em dia, sabe? Você ter que recorrer a esse tipo de situação para que a mulher ganhe força para sua vingança. Realmente não dá, não. Não é? Eu também não me desce, assim. E ai, sabe? Não é só a Vingança de Jennifer. Teve remake, teve filmes parecidos, isso. Teve um monte de coisa que não acho... necessário também. Mas aquele fiquei monte curiosa. De Doce Vingança, né? É, exato. É remake, várias continuações. Sim. Deus me gente, diz. A pessoa não para de sofrer nunca nessa vida. Mas fiquei curiosa de saber qual que seria essa metáfora, né? Vou até dar uma procurada depois, porque pode até ter, sei lá, a gente não gosta, mas pode até ter alguma ideia, alguma intenção por trás, enfim. Vou procurar saber. E bom, mas eu queria começar então. Falando já, chutando a porta aqui, porque a gente vai trazer o cara que eu acho que é um dos mais óbvios, porque ele passou a vida dele inteira fazendo filmes com crítica social, assim, não só nos filmes de zumbi, mas até outros filmes que ele fez também com outras temáticas, sempre tinha alguma coisa por trás, assim. Então, eu queria começar falando do George Romero. Quem é fã aqui? Eu acho que todos nós, né? Sim, sim. Mas assim, a gente falou bastante sobre o Romero no episódio, né, que a gente fez sobre o racismo. A gente falou muito sobre A Noite dos Mortos-Vivos, né? Mas o Romero, assim, ele trouxe assim, para o mundo dos mortos-vivos, né? E não só dos mortos-vivos, né? Críticas sociais, né? O Despertar dos Mortos, crítica ao consumo, Dia dos Mortos, militarismo, Força Armada, Terra dos Mortos, diferença entre classes sociais. Né? Também tem o Exército do Extermínio, né? Que eu acho que ele até cabe bem agora, assim, né? Como um governo lida numa situação caótica, assim, né? Parece um Brasil, assim, só falta a gente ficar. Tem um exército na rua metralhando a gente, do jeito que a situação tá. Porque é bem parecido o cenário. Ele é um cara que sempre teve à frente do tempo, né? Dele, assim, ele. Assim, falar sobre o Romero aqui, a gente vai gastaria muito tempo mesmo se a gente fosse aprofundar, mas é isso, ele é um cara que ele sempre trazia aquele terror violento, aquele terror pesado, gráfico, mas sempre com aqueles subtextos ali que tocam na ferida, assim, da sociedade. Se a gente for pensar no primeiro filme dele, né, A Noite dos Mortos-Vivos, né, o quanto importante foi, né, para toda a produção, né, de zumbi, para toda, eu acho que até para a comunidade negra, né, se ver num papel protagonista, né, com bem. E ele, depois da Noite dos Mortos-Vivos, ele sempre procurou, né, trazer os personagens negros fortes, né, com algum tipo de domínio, de protagonismo da situação, de protagonismo, sim, também, mas de domínio, uhum, da situação. Sim. Né, assim, os personagens negros de Romero, pode-se dizer que eles são até revolucionários, né, para a questão da gente se ver em tela, né? Porque seja o humano ou o zumbi, ele sempre traz esse personagem como o herói, né? Tanto é que em Terra dos Mortos tem um zumbi negro, o que tem a consciência, né? É o que organiza toda a revolução. Eu achei incrível. É como que Kelp chama de o filme comunista, né? De Romero. Verdade. Eu até... Eu não sei onde eu estava vendo isso, que na época da Noite dos Mortos-Vivos e depois também, né? O Romero até negava que tivesse feito de propósito de ter colocado um ator negro como principal ali, né? Mas que, tipo, foi só porque precisava de um ator e esse foi o que foi melhor, assim, e ele que ficou. Mas não sei até quanto disso ele dizia por, acho que até por medo de represálias, de alguma perseguição, assim, dentro do cinema, porque na época, né, gente, se hoje a gente tem um racismo escancarado, nos anos 60 era ainda pior, assim, então... E principalmente não, se pode... for levar em consideração o ano que o filme foi lançado, né, em 68, sim, foi bem na morte do Luther King, né, então assim, toda uma situação inflamatória, digamos assim, né, que o discurso que o filme traz poderia inflamar, né, então assim, vamos amenizar aqui a situação e dizer que não foi de propósito. Exato. Até hoje ele nega, né. Até hoje não, que ele já tá morto, bicho. Tinha uma galera de outras áreas produzindo filmes na época, tipo, que não fossem filmes de horror, que não tinham protagonistas negros, e ele colocou alguém, sabe? Tipo, isso é um ato foda, Romero, parabéns. Inclusive, eu queria recomendar um documentário, que eu acho que eu já recomendei ele aqui no podcast, mas vou recomendar de novo. Um livro também, que tem depoimentos do Romero falando sobre os filmes, tem do John Carpenter e outros diretores americanos, né, de filmes de horror, falando sobre as produções deles na década, especialmente na década de 70 e 80. Eles focam bastante no governo Reagan, né? É o Nightmares in Red and White and Blue. Falar especificamente um documentário sobre o cinema de horror americano desses diretores com depoimentos dele. Um livro também, no qual o documentário foi inspirado, né? O cara que escreveu o livro também participou da produção do filme, que é o Joseph Madry. Eu nunca li o livro, então não sei dizer, mas o filme é muito bom, tem depoimentos do Romero, e é bem legal, porque ele pega bem essa questão que a gente está falando dessa não neutralidade, de como eles estavam produzindo, pensando sim em determinados aspectos sociais. Então é um documentário que traz bastante disso. Vou deixar a recomendação aí no ar. Outra coisa, bem rapidinho, assim, a se observar, que eu até comentei aqui em casa, é que ele foi o que deixou, digamos assim, falar os motivos de os zumbis se transformarem, né? Que antes dele, eles se transformavam pela religião voodoo, aquela coisa da religião afro e tal. Então, Romero já teve essa mudança, né, de perspectiva, digamos assim. Sim, ótimo ponto, inclusive. A gente teve filmes anteriores, né, que tinham mais essa questão religiosa. De fato, o zumbi morto-vivo chegou aí com o Romero, né? E foi o que ficou, assim. Então, assim, só pra completar, teve até quando a gente falou de Romero no episódio do racismo, né, nos filmes de terror, o Kelp soltou uma frase que eu amei, que era que ele esteja no melhor dos lugares, né? Porque o Romero foi sensacional na obra dele. Até um dos últimos filmes dele, quiçá o último, não sei, O Ilha dos Mortos, né? Ele foi o último Ilha dos Mortos? Eu acho que foi o último. Foi. De 2009, né? Foi o último. 2009. Até o último, eu gostei muito. Ele confrontava um pouco dessa questão americana de pensamentos pequenos. Tem uma frase no Ilha dos Mortos que eu acho célebre, que nunca esqueci, que é o protagonista, ele vira para uma das pessoas, ele fala: eu gosto de cidades pequenas, mas cidades pequenas criam mentes pequenas. E eu nunca esqueci essa frase. Por mais que tenha um contexto maior por trás dela, claro. Mas ele já criticava... nesse filme eu sinto que ele já criticava isso que a gente tá vendo no cenário, né? Porque, pra quem não sabe, hoje a gente tá gravando no dia das eleições americanas. E eu vejo muito do cenário americano atual em Ilha dos Mortos. Então... E Ilha dos Mortos foi muito criticado na época. Eu achei até um tanto quanto injusto. Mas, pra mim, ele tem... O Romero sempre soube filtrar os grandes momentos de acontecimento dos momentos, né? As críticas ao consumo, as críticas ao militarismo, a crítica às diferenças de classes sociais. Mas o clássico dos clássicos é A Noite dos Mortos-Vivos, com um personagem negro, primeira vez que um personagem negro é o protagonista num filme de terror. E o final, que é apoteótico, né? E o cara conseguiu sobreviver, sendo o mais inteligente entre todos ali, pra no fim ele ser morto por uma milícia. Então, é um puta de uma mensagem que não morre. É uma mensagem que não morre. Eu acho que o mais marcante dos filmes do Romero é isso. Não são filmes datados. É isso que eu tenho mais de referência a ele. Ainda gente, tem o Ben dando uma surra no branco. Eu acho que isso pra época deve ter sido um escândalo. Com certeza. Gente, tem uma empresa que faz jogos de tabuleiro. Eles são lá de Singapura. Eles são, sei lá, uma das maiores do mundo, assim. E eles estão produzindo um jogo de tabuleiro de A Noite dos Mortos-Vivos. Então, tipo... tantas décadas depois, sabe, tá, tipo, se espalha pra outros tipos de mídias, assim, enfim. É um filme... Eu quero. Eu quero também. Já quero também. Depois eu mando o vídeo de lançamento, o vídeo de divulgação pra vocês. É bom, mas é isso, né, o Romero tem toda essa filmografia que acho que a mensagem em geral, assim, talvez seja a de... pensar por nós mesmos, né? Porque nos filmes sempre tem as pessoas... Tem tanto o zumbi mesmo, o morto-vivo, como as pessoas que agem de uma forma zumbificada, assim. Tipo, na Noite dos Mortos-Vivos, os caipiras lá que... armados, enfim, a milícia, estão tudo agindo com essa... gana de massa, assim. O Despertar dos Mortos, que é aquele do shopping, trata do consumo, que é um negócio que também transforma todo mundo em uma espécie de zumbi. Então, tem muito essa questão de pensar por si mesmo, não ficar só seguindo ordens e abraçar a nossa individualidade, assim. Cada um tem a sua mensagem, mas talvez essa seja a geral, assim. Mas agora eu queria voltar um pouquinho no tempo, para os anos 50, porque a gente vê um monte de gente morrendo de medo do comunismo hoje, e às vezes pode achar que isso é uma coisa meio nova, que tá vindo junto com a direita que vem crescendo no mundo todo, mas não é coisa nova não, vem de muito tempo, né? Então, lá nos anos 50, os filmes refletiam muito esse medo do comunismo e da ameaça nuclear, né? Porque tinha essa questão da Guerra Fria, então a gente teve, por exemplo, Godzilla, que representava muito essa questão nuclear. Tinha também a questão, se não me engano, a questão ambiental, né, Samuel, o dia em que a Terra parou, que a gente já até comentou em algum episódio anterior. Mas é a versão nova, esse paralelo. Foi o remake, né? Isso, a primeira versão do O Dia que a Terra Parou, o alienígena, ele quer que a gente acabe com as guerras, justamente no cenário da época. E aí o remake, se eu não me engano, de 2008, é a projeção de proteger o meio ambiente, porque existem poucos planetas que são habitáveis no universo, e esses planetas precisam ser protegidos. E a gente teve outros exemplos, né? Teve Guerra dos Mundos, A Bolha Assassina, O Monstro do Ártico, que é que depois teve um remake também, que foi O Enigma do Outro Mundo, A Mosca da Cabeça Branca, mas eu acho que o maior exemplo desse medo do comunismo na época foi o Vampiros de Almas, que é o... Sim. Né? E você quer falar um pouquinho dele? O Vampiros de Almas, ele refletia bem o que o Estado americano queria na época, né? Queria criar um pensamento dos cidadãos ali uma repulsa à questão comunista mesmo, ao medo da União Soviética ali, que também estava tentando armas nucleares e estava mais avançado que os Estados Unidos nos testes, e decidiram criar esse medo como se, né, na representatividade ali dos alienígenas que iriam invadir, iriam tomar tudo, iriam tomar as casas, iriam tomar os corpos, as casas, e criou-se essa paranoia, né, no pessoal. E é incrível, como você disse, Silvana, como hoje, né, isso voltou à tona, e como hoje eles usam dos mesmos artifícios da época para plantar esse medo na população, e funciona na maioria, né? O medo aqui do caso que eu até citei, o medo num texto que eu fiz sobre esse filme, o medo que o Brasil vire uma Venezuela, né? É uma frase muito comum que você escuta, o Brasil vai virar uma Venezuela, não podemos deixar o Brasil virar uma Venezuela, né? A nossa bandeira nunca será vermelha. Como se diz, né? Parece que a gente não evoluiu nada nesse tipo de pensamento hoje em dia. Eu acho, só complementando assim, eu acho interessante, porque tipo, nos anos 50 a gente teve um cenário histórico real, né? E só para fazer um paralelo, nós tivemos um cenário histórico real, nós tivemos duas superpotências que dividiram o mundo. A gente teve os Estados Unidos com o modelo capitalista e a União Soviética com o modelo socialista. E cada um desses países, eles usaram a arte, a cultura de massa, para retratar seus modos operandi e o dos outros como inimigo. Por mais que eu não seja nenhum conhecedor assim grande do cinema soviético, mas eu sei que eles utilizavam bastante, por exemplo, nos teatros, tudo que era patrocinado, né, pelo regime, tinha que ter a representação da cultura do regime. E é interessante como a gente está tendo agora, né, em 2020, esse retorno de temos que lutar contra o comunismo, mas com um outro cenário, porque quem é o comunista? É, você não está vendo essa representação na arte em si, não tem. Por quê? Porque é um mero jogo de narrativa, no fim das contas, né? O comunismo hoje, ele é um inimigo invisível, ele é um objeto de narrativa. Então, a gente, nos anos 50, nós tivemos todo um cenário que criou esses medos, essas paranoias, essa representação na cultura de massa, e hoje a gente está tendo isso de um outro aspecto, né? Que é o aspecto de nós precisamos criar um inimigo para justificar o que a gente está fazendo. Então, como a arte está retratando isso, são de maneiras completamente diferentes. Então, é um cenário assim, é bem doido, né, observar. Só complementando que vocês falaram, além disso tudo, né, tinha o início da integração racial, né, que dava início nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que realmente Vampiros de Almas, eu acho que foi o filme ícone, né, dessa representação, né, tanto é que não só nele, como em vários filmes da década, você não vê, né, negros eram como seres inferiores. Então, assim, eles não eram dignos, já que o foco dessa década era a tecnologia e a ciência, né? Não tanto o sobrenatural. Então, assim, negros não podiam pensar, eles não podiam ocupar esse lugar de cientista, esse lugar num laboratório. Para eles, só restavam ser comidos por monstros, por insetos gigantes, mutantes, e era o que bastava. É bem complicado. E olhe lá, né? Quando não eram só apagados como se não existissem de verdade, assim, né? Verdade. Nem se dá o trabalho de colocar. Era absurdo mesmo. Eu li que, assim, em determinados filmes, no lugar dos negros, a galera preferia colocar mulheres. Assim, vou substituir esse negro por uma mulher, porque quero ver negro. Ai, que tenso, gente. E, bom, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de Lovecraft Country, né? Que por mais que seja uma série desse ano, ela é ambientada nos anos 50. Então talvez ela traga um pouco de como era a vida naquela época, né? Eu não cheguei a assistir a série inteira, mas vocês que já assistiram e falam super bem dela, vocês vão poder explicar um pouquinho melhor, mas a gente volta nesse assunto um pouquinho mais pra frente. Agora, vindo aqui um pouquinho pro Brasil, a gente teve, lá depois do golpe de 64, a gente teve o Mojica, né? Tentando fazer ali o cinema dele no meio da ditadura. O Mojica, ele é o nosso maior ícone, né, no cinema de terror. Mas ele sofreu muito com a censura, né? Sua obra sofreu muito com a censura na ditadura militar, né? Porque justamente que ia contra os bons costumes e a moral, né? O cinema do Mojica sempre foi subversivo. E assim, gente, falar do Mojica, que o Mojica merece um podcast, né? Só sobre a obra dele. Infelizmente, ele se foi esse ano. Mas ele foi um cineasta que acabou tendo a sua obra tardiamente, né, reconhecida no Brasil, assim, porque os filmes deles acabaram, nessa época, fazendo sucesso lá fora, porque estavam sendo censurados aqui no Brasil. Nem tanto nessa época, né? Depois que alguns pesquisadores conseguiram levar esse filme lá para fora, e ele teve um reconhecimento muito forte lá fora, né? E sempre foi o maior cineasta pesquisado, estudado, e que tem filmes lançados, relançados, né? Mostra sobre ele. Mas ele foi um cara que sofreu muito com a ditadura militar, né? Aí, infelizmente, o cinema dele não acabava não chegando ao público por motivos de censura. Então, por mais que o seu cinema não tivesse, né, em seu discurso uma questão ali, política, ali ele não estava brigando na época, como outros diretores faziam, mas ele, o cinema dele teve essa questão da censura. Eu acho... Eu, como uma pessoa que viu as coisas na ordem errada, eu fui assistir diretores mais atuais primeiro e depois fui ver filmes do Zé do Caixão. É muito clara essa a influência, né, que ele tem até hoje. É muito, muito óbvio, assim, nos filmes que a gente vê hoje, principalmente do Rodrigo Aragão, também já passou por aqui. É muito legal ver como isso ficou, né, de tanto tempo, assim, como ele consegue influenciar o cinema até hoje, né. E, como você disse, infelizmente, a gente perdeu ele no começo desse ano, né? Mal sabíamos que o ano ia ser tão ruim. Essa foi, acho que, um dos primeiros baques de 2020. Mas fica aí esse legado que com certeza vai seguir influenciando a gente ainda por bastante tempo. Então, já aproveitando esse gancho, queria falar um pouquinho do cinema atual, que tem alguns diretores que trazem sempre problemas do dia a dia mesmo pro cinema deles. Entre eles, a Gabriela Amaral, o Marco Dutra, a Luciana Rojas e o Denison Ramalho. Então, a gente tem filmes como O Animal Cordial, As Boas Maneiras, O Trabalhar Cansa e O Morto Não Fala. Todos eles têm ali alguma pontada de crítica nos seus enredos. Só rapidinho, eu queria só incluir nessa lista os filmes da produtora Vermelho Profundo, né? Como está rolando a Macabra agora, no programa Vai Noel, que já tem acabado. Eles são filmes também que trazem essa crítica social bem, bem contundente. O Mão do Diabo faz um apanhado, né, de 200 anos de racismo, de escravidão e tal. É bem, bem, bem bacana também citar os filmes da Vermelho Profundo, que é Ramon Porto Moto, o Jesus, o Ian Abé. São bem legais, são bem bacanas, que traz essa discussão social também. Sim, eu assisti o Nó do Diabo no sábado, que até teve um debate, né, que o Misa aqui de São Paulo fez isso, YouTube. E eles disponibilizaram para assistir, mas sim, o filme também, quando esse episódio sai no dia 12, a Mostra Macabro vai até o dia 23 de novembro. Então, quem estiver ouvindo, não estiver acompanhando, é de graça pelo Darkflix. Então, e é uma mostra que traz filmes de terror brasileiro contemporâneo, né? Então, quem quiser tirar o atraso, aí ainda tem muita coisa legal para ver por lá. O Nó do Diabo, Tati, acho que tá sendo exibido como... Episódio. É isso. Que era como ele foi pensado a princípio, não é? E depois acabaram juntando tudo. Então, quem quiser dar uma procurada. Eu vou deixar o link no post também, para facilitar. Mas a programação tá bem bacana, tem os filmes, tem também, tem oficinas, tem palestras, então tem muita coisa acontecendo. Quem quiser vai atrás, porque tá bem legal mesmo. Eu até ia te perguntar, Tati, se você, quais filmes se destacaram para você, tanto na Macabro como em outros festivais, assim, você falou do Nó do Diabo, tem mais algum que marcou mais, assim? Olha, a Noite Amarela eu gostei bastante. Né, que eu gosto muito desse filme. Esse filme é uma viagem. Nossa. Questão social, eu acho que teve dois filmes e eu gostei bastante também, que são bem nessa temática que aborda a questão homossexual, que é um filme cearense. Mas é um filme de vampiros, assim, é bem, bem legal, porque foge completamente do que a gente está acostumado a ver de filme de vampiro, assim, sabe? São vampiros periféricos, são vampiros gays, né? Então, não sei se ele vai voltar na programação da Macabro, eu espero que volte, porque é um filme que vale muito a pena ser visto. Teve um que a gente viu ontem, que é As Núpcias do Drácula, que é uma releitura do livro de Bram Stoker, né, que também é voltado para essa temática do horror queer. É bem bonito também o filme. Eu espero que volte também para a programação. Às vezes passa tão rapidinho, né? É, mal parece que tempo. Fica 24 horas, é. Aham, uhum, sim. É, Tati, só repete o nome do primeiro filme que você falou, por favor, que eu acho que deu uma cortadinha bem quando você falou o nome. É porque cortou. Eu não falei, eu não lembro do nome do primeiro filme. Ah, pior que você tava falando esses dias nos grupos. Deixa eu dar uma olhada. Foi, aqui. Foi, eu indiquei ele. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Instagram aqui pra achar. Mas é pegando o gancho do que a Tati estava falando, assim, que legal, né? Que momento bom que a gente está vivendo no cinema nacional, principalmente o cinema de terror, né? Eu lembro do nosso podcast, o nosso episódio com o Rodrigo Aragão, e isso me fez lembrar o último filme dele, né? O Cemitério das Almas Perdidas, que tem lá algumas críticas, questões de colonialismo, né? Questão de religião. É uma obra bem, bem, bem mistura de várias coisas, daquilo que ele sabe fazer bem também de horror. É, mas que momento bom que a gente está vivendo. Eu acho que ele falou aqui no levantamento nacional que alguém estava fazendo que, tipo, 2019 teve 49 grandes filmes de terror nacional, né? Alguma coisa assim. E, tipo, eu fiquei, caraca, eu não vi, acho que nem metade disso. E aí a gente tá com alguns filmes dessa lista, por exemplo, O Animal Cordial é um filme assim que me marcou muito. Eu sou muito, muito impactado por essa obra mesmo. Parece assim um Dia de Fúria brasileira. Então, e tem vários personagens com vários discursos, com situações, cada uma mais complexa que a outra. Eu digo que é um Dia de Fúria com todo mundo tendo camadas, porque para mim soa desse jeito. E é um baita filme. Eu acho assim, que nós estamos tendo uma safra muito boa do cinema nacional. O Morto Não Fala, caraca, que trabalho incrível do Denison Ramalho, né? Tem todo um subtexto de violência, principalmente, que eu gostei bastante, mas tem essas questões, né? Então eu acho que o cinema nacional está vivendo um baita momento. Acompanhar os festivais online, né, que a pandemia está nos proporcionando, tem dá a oportunidade dessa aproximação. Então quem puder e acompanhar esses trabalhos, sempre fica todas as dicas possíveis, né? No site tem, quando tem alguma coisa nesse sentido, a gente está publicando, está anunciando, então é bom sempre ficar de olho. Isso. E legal que esse ano, com essa questão dos festivais online, tá tendo muita oportunidade da galera ver filmes, e muitos filmes nacionais. Essa Mostra Macabra tá muito legal. O Festival do Boca do Inferno tá vindo aí com muita coisa legal, muito trabalho nacional. Então, assim, teve o Fantaspoa, teve o Cine Fantasy, teve Fantasnoia, vários festivais online. Então é uma grande possibilidade de você ver em casa. Teve o Festival de BH também, né? Tá tendo Cine BH. Cine BH. Ele tem uma... Isso, que ele tem ali uma camada também que vai pro Fantástico, que é bem legal. Eu vi o curta de Beatriz Saldanha, eu gostei bastante, o do Pó. Sim, a Beatriz fez. É, muito bom. A gente até... Oi, Tati, pode falar. Era só pra lembrar o nome do filme, o filme cearense que eu não tinha falado, que eu tinha esquecido, que é Canto dos Ossos. É dirigido por Jorge Polo e Petros de Bairros. Legal. Tu é a segunda pessoa que eu tô vendo indicar esse filme. Eu tô louco pra ver ele. Tudo que falam dele, eu fico assim, encantado com o que falam. E olha que eu nunca vi nem o trailer. Olha aí. Antes da gente entrar pra gravar, eu e a Tati estávamos falando, né, dessa questão dos festivais serem online, que ficou muito mais acessível, né? Eu nunca fui em nenhum festival fora de São Paulo. Acho que muita gente não teve a oportunidade de sair da própria cidade para ver festivais além dela. E, né, gente, quantas cidades tem festival, então tem gente que nunca pôde presenciar festival nenhum. E agora tá tendo essa oportunidade. E a gente, eu até espero que de alguma forma isso continue depois, sabe? Quando não precisar mais ser online, quando a gente puder voltar a frequentar salas de cinema e tal. Mas eu gostaria que sei lá, fosse um híbrido, né? Pra gente poder continuar assistindo tantos filmes como a gente tá podendo fazer agora. E tudo de graça ainda. E como eu tinha dito, palestras, oficinas, né? A gente tá tendo como consumir muito mais agora. Então, espero que de algum jeito isso fique ainda, né? Um pouquinho. Vamos ver. É uma forma de driblar, né, essa crise, essa situação, esse apagamento da cultura. Eu acho que os festivais têm que ser a resistência mesmo. Se não tem como patrocinar pelo governo ou alguma coisa assim, vamos ficar online mesmo e levar conhecimento e levar a cultura para a galera, todo o Brasil. Eu estou achando massa. Eu espero que seja como você falou, Sil, que quando voltar, né, quando inventarem a tal vacina e a gente puder sair tranquilo, e continue pelo menos sendo esse híbrido mesmo, essa coisa online e presencial. Sim, e tá sendo legal também, como eu falei, né, o Macabro tá sendo pela Darkflix, o Festival do Boca vai ser pela Cinebrac, o Cine Fantasy foi pelo Belas Artes, então tá tendo muito dessas parcerias também, né? A gente até consegue conhecer mais desses serviços assim de streaming, porque eles abrem essa assinatura gratuita, né, pros períodos dos festivais, e muita gente acaba assina para assistir o festival e acaba ficando depois. Quanta gente eu ouvi dizer que assinou pro o Belas Artes à la carte e depois que acabou o Cine Fantasy ficou, porque viu quão bom era o catálogo, sabe? Então, aqui em casa mesmo, a gente continua com aí, Belas Artes. Né? Eu assinei também e achei muito bom, assim, é que eu na época foquei muito no catálogo do Cine Fantasy, mas dando uma olhada assim em volta, tem muita coisa boa pra assistir, né? Então é muito legal, às vezes a gente nem conhece esses serviços, porque agora tem tantos também, aí fica assinando, sei lá, uma coisa grande e paga uma mensalidade alta, quando vai ver tem esse Belas Artes por R$10, né? E com uma variedade, tipo, super grande, assim, de coisas pra gente poder assistir. Então acho que isso também foi um ponto bacana dessa leva aí. E também, como você falou, Tati, essa questão da resistência, né? E a gente, o Rodrigo Aragão mesmo fala muito que a parte que ele mais odeia, assim, em toda a produção é a questão da distribuição. Porque é o mais difícil, assim. Então, se não tem distribuição, gente, põe no online, né? Todo mundo vai conseguir assistir. Não precisa ficar brigando com blockbusters aí, com, sei lá, Vingadores, que vai estar em 87 salas, enquanto o Cemitério das Almas Perdidas vai estar em duas, sabe? Então já é uma coisa que também corta um pouco, assim. Mas enfim, vamos ver o que acontece depois, né? Eu torço pelo melhor para todos. Os festivais hoje são resistência, né? A gente tá falando do cinema como representação social, mas os festivais têm esse papel também, né? De levar essas obras que têm essas mensagens. Sim, com certeza. Temos o Cine Fantasy até lançou um manifesto no final do festival, né? Que foi bastante tocante, assim. Um discurso do Francisco Gaspar falando justamente sobre isso, sobre... O cinema está resistindo a esse momento. Foi bem legal, foi bem tocante. Agora tá essa briga, né? Espero que a gente saia melhor do outro lado, enfim. Bom, a gente já falou do medo do comunismo, né, lá atrás, mas agora eu acho que uma questão muito mais real do que o comunismo é o capitalismo. Que Eu não consigo entender como que o comunismo gera toda essa comoção e o capitalismo problemático como é as pessoas acham que é a sétima maravilha. Mas isso também, né, tá bem representado nos cinemas e inclusive em filmes bastante recentes, assim. A gente teve, por exemplo, o Bacurau. Os dois dos maiores filmes do ano passado, Bacurau e Parasita, né? Pelo menos na minha opinião. Teve o hit da Netflix, que foi O Poço, que super viralizou. Uma Noite de Crime. Eu também até pensei em mais um que eu amo muito, que é o Eles Vivem. Eu ia falar dele. Ai, né? Que Eles Vivem é tipo, falar, gente, incrível. Tirando aquela cena da briga no beco, que é eterna, né? Ah, eu amo aquela cena, eu fico pirando, mas né? Não acaba nunca, pelo amor de Deus. Não, nunca. Primeira vez que eu vi, eu fiquei incomodada. Eu falei, gente, coisa nada a ver. E depois eu fiquei... É que, tipo, é uma cena muito da pessoa que já viu e que entendeu o que tá acontecendo, tentando mostrar pro melhor amigo, pra outra pessoa, tipo, mano, olha isso aqui, você tem que ver a realidade. E o outro não se convence, daí eles ficam lá naquela. Claro que também justifica pela presença do ator, né? Que o cara era lutador e tal, então acho que ele quis colocar uma cena ali aproveitando os dots do ator convidado. Mas eu gosto daquela cena, eu acho ela uma cena de passagem, assim, né? Quando outra pessoa vai entender também o que tá acontecendo, assim. Depois eu aprendi a valorizá-la. Ok, faz sentido. Então, esse filme é muito foda, gente. Não tem como. Ah, é muito bom. E eu até faço um paralelo com o Parasita em uma parte do filme, né? Que, bom, no Eles Vivem, a gente tem o personagem principal, que é ele tá nos créditos como John Nada, só que ele não tem nome, né, no filme. E ele descobre que várias das pessoas mais ricas do mundo, as pessoas que comandam o mundo, digamos, são ETs que querem controlar a humanidade, se inserem na mídia e tem várias mensagens subliminares, etc. O John e o Frank, que é esse melhor amigo, né, moram numa favela e eles têm diálogos no filme, né, falando sobre como que as pessoas estão perdendo o emprego, como as grandes indústrias estão crescendo mais, mas estão mandando mais gente embora. E aí eles acabam morando nessa favela, assim, que é formada por pessoas que passaram por isso, assim, né? São pessoas desempregadas, pessoas que não têm mais o que fazer. Ou desempregadas ou subempregadas, né? O Frank trabalha, mas ele não tem... O dinheiro que ele ganha, ele manda para a família dele, que tá em outro estado, que foi de onde ele veio, para tentar conseguir alguma coisa, assim. Mas lá, depois que já é descoberta todo esse complô, um dos caras que aparecia, que era morador também dessa favela, ele aparece entre os ETs ali. Ele não era um ET, mas ele, né, se juntou a eles, assim. E começou a se vestir bem, até confundiu o John e o Frank, achou que eles também faziam parte do esquema e tal. E aí eu me lembrei do Parasita, porque os personagens, né, que vão tomando... que vão conseguindo trabalhos naquela casa dos ricaços lá. Depois, quando os empregados anteriores da casa precisam de ajuda, os novos ficam tipo meio... Não, o problema é de vocês, sabe? A gente tá aqui, a gente tá bem agora, e cada um, cada um. Então é muito essa questão de, se não tem a consciência de classe, nada se conserta, sabe? As pessoas só vão achar que estão pertencendo a alguma coisa que elas não pertencem. Porque tá. Qualquer tropeço, elas voltam para onde elas estavam antes, sabe? Posição de antes. No Eles Vivem, tem essa coisa também do... Quando o Nada tenta mostrar pro Frank a realidade, né? Através dos óculos. a primeira postura do Frank é de não, de jeito nenhum. E ele se mantém muito numa postura de tipo assim, não, mas eu tô vivendo a minha vida da maneira correta, eu tô trabalhando, eu tô ganhando meu dinheiro, tá tudo certo, é que o sistema é esse e a gente tem que conviver com ele. Essa é a postura, é uma postura bastante conformista, assim, até que ele se depara com a realidade. Daí, a partir desse momento, ele muda, né, a chave dele, ele dá o clique nele, uma chave de mudança, que ele percebe que ele fala, não, minha realidade só vai mudar de verdade a partir do momento que eu mudar todo esse sistema, que é o que me lasca, na real. É disso que eles vão atrás durante, né, a trajetória deles ali no metade pro final do filme, né? Uhum. Eu acho que é isso que é bacana, que eles percebem exatamente isso que você falou, assim, tipo, que não adianta a gente achar que ficar aqui vai ficar de boa, porque não vai, porque tá todo um sistema cagado que a gente tem que, né, alterá-lo. Exatamente. Eu penso muito nos entregadores de aplicativo, sabe? Andou tendo umas greves aqui, né? Aqui não, acho que foi no Brasil inteiro, né? Mas muitos entregadores estavam nessa. A gente quer condições melhores, mas, tipo, ninguém tá brigando por CLT, ninguém tá brigando por nada disso. A gente só quer ganhar um pouco mais, no, tipo, ter menos taxas, ganhar mais por entrega, enfim, esse tipo de coisa, sabe? São brigas muito pontuais, assim, que não atingem o problema maior, né? Ai, amo esse filme. Eles vivem, gente, ó. Sério. Asco absoluto. Esse filme, ele é um dos que melhor se representa, né, essa questão. Sim, e eu acho que bizarro que ele termina de uma... Ah, gente, vou dar spoiler, porque o filme é da década de 80, né? Então, assim... Mas, assim, ele termina de uma forma que... É feita a revelação, mas ao mesmo tempo você se questiona. Ele deixa muito em aberto no final do filme se alguma coisa realmente vai mudar a partir dessa revelação, sabe? A partir do momento que as pessoas agora sabem o que tá rolando, se as coisas vão mudar, ou se elas vão tentar se inserir nesse universo, ou se esses alienígenas vão, tipo, achar formas de trazer as pessoas, de comprar as pessoas pra esse universo, sabe? Então ele deixa isso muito em aberto, assim. Ele mostra um sacrifício dos que descobriram ali no começo, de tentar mudar esse sistema. Mas ao ver o cara que tava junto com eles lá naquele acampamento, que se vendeu pra essa galera, ele deixa no ar se o que que realmente vai mudar ou não, sabe? Eu acho que isso que é o mais... Dá uma depressãozinha no final, né? Mas é um filme muito, muito massa, gente. Carpenter arrasou. O Carpenter fala que não é um filme, é um documentário. É, exatamente, eu sempre soube, porque eu gosto muito de documentários, gente, então tudo tá explicado. Pronto. Esse filme, ele me lembra um outro, que eu não sei se vocês assistiram, que ele se chama Sorry to Bother You. Eu acho que ele é de 2018, e ele é um filme muito de crítica ao capitalismo mesmo, que ele conta a história de um jovem negro, o Cassius, que ele tá bem lascado assim mesmo, a situação financeira dele não tá boa, nada, atendente de telemarketing. E sempre lembrando daquele contexto, né, de críticas ao número desenfreado de atendentes de telemarketing, ao modelo de trabalho deles, né? E aí ele descobre que o sucesso, ele consegue uma fórmula para o sucesso, que é, nas ligações, atender com voz de branco. É um conceito assim... Só assistindo pra você entender, é muito louco, é muito incrível. E aí, quando ele começa a atender as pessoas com voz... É muito bom esse filme. Ele começa a atender as pessoas com voz de branco e vai subindo muito rápido as escadas do sucesso na empresa, a ponto de encontrar o chefão todo poderoso, que inclusive quem interpreta é o Armin Hammer, né? E só que ele se envolve num mundo muito cabro por trás do sistema, né? Porque quanto mais ele vai adentrando no sistema, mais ele vai entendendo como aquelas engrenagens funcionam, e tem toda uma metáfora do trabalho, da servidão. Sorry to Bother You, um filme fantástico. Não é exatamente um filme de terror, ele tem lá suas usa da linguagem de terror em alguns momentos, principalmente quando ele vai subindo, né? Que vai ficando realmente macabra a coisa. Mas tá aí, ó, filmaço, Sorry to Bother You. A gente tá falando de alguns de muito sucesso, o próprio Bacurau, o próprio Parasita, são assim, filmes pra vida, mas esse aí também tem seu legadozinho. Eu gosto bastante desse filme, fica a dica. E engraçado é que ele vai sendo visto como traidor, né, pelos colegas, né, de trabalho, a própria namorada. Né? E fica, você exatamente. Traiu o movimento e tal. É, não, você é aquela, vendido. É aquela história clássica, né? O sonho do oprimido é virar opressor, né? Em algum momento se confunde, porque quanto mais ele sobe, mais ele vai esquecendo os amigos, as origens. Mas quando ele é confrontado com as verdadeiras engrenagens do sistema, aí ele quer voltar, só que aí também pode ser um pouco tarde, né? Então fica a dica pra vocês assistirem. Esse filme é muito bom. Fiquei com vontade de ver. Muito bom. Agora, o Ivo escreveu a crítica do Poço pro Boca, né? Vou deixar ela linkada aqui no post também. Isso gerou uma confusão, né, Ivo? Sim, porque... eu me lembro que quando eu escrevi, teve pessoas que viraram e falaram: não, ele não é uma crítica ao capitalismo, ele é uma crítica ao socialismo, né? Porque ele, assim, né, com alguns comentários que eu virei, eu falei: gente, eu vi o filme, aquela que muito se fala hoje, você viu o filme errado? Eu falei: gente, eu vi o filme errado? Que não é possível, né? Mas era uma questão, é justamente essa questão que eu acho que o Poço, ele foi um filme, ele não é um filme que traz nada de novo no cinema em termos de, em seu contexto de crítica, né? Ele não traz, tudo que estava ali já foi visto no cinema e está escancarado, né? O que é, qual que é a proposta dele. Mas assim, eu acho interessante como que se tentam subverter, né, algumas questões assim, que ele vira e fala: não é isso. Assim, eu já fui até chamado de várias coisas, né, no Boca do Inferno, né, de esquerdista, eu esquerdei. Eu falei: não, gente, é o que tá no filme, é o que o filme falou, né? O filme, ele simplesmente, ele critica lá que quem tá em cima não quer sair de lá. E quanto mais embaixo, né, mais ruim é a situação. É um contexto. E quando a pessoa tenta fazer alguma coisa para ajudar, para dividir, para não sei o que lá, ela é retalhada, né? Então, né, e isso é o que acontece com um sistema capitalista. Então, é meio que isso, assim, porque, né, olha, analisando todo o contexto desse filme, assim, ele não é um filme não incrível, entendeu? Mas não é um filme melhor, mas é um filme que está lá com o seu texto. Outro filme que a gente discutiu, né, foi naquela, o The Hunt, que é aquele que... É aquele que ele... Como se diz, ele tenta criticar qualquer posicionamento, mas ele não acerta nenhum, assim. Né? Eu achei que ele... Eu ia comentar isso. Que o diretor isso, do curso, ele... né, Ivo? Não, pode terminar. Não, era isso que eu queria comentar. Não, eu queria dizer que o diretor do curso, ele até deu uma entrevista dizendo que a crítica dele com o filme era com os dois modelos vigentes, a ideia dos dois Sim. modelos, na verdade, o capitalismo e o socialismo. Eu achei que ele quis sair meio pela tangente das discussões, não sei, mas ele é o diretor, não posso discutir com ele exatamente, mas deu um pouco essa impressão de que ele não queria pegar a bomba no colo dele. O The Hunt, eu continua sendo assim, esse filme pra mim é ruim. É que exatamente, ele tenta também essa ideia de criticar, principalmente agora nos Estados Unidos, republicanos e democratas, né? É realmente Sim. o cenário que ele quer criticar, as duas vertentes de pensamento, as duas vertentes políticas, mas no fim parece que ele escolhe uma. Eu não entendi direito a mensagem do The Hunt até hoje, na moral. Mas talvez também seja o objetivo, né? Não apresentar uma mensagem. Mas a gente tem que lembrar também, inclusive, que escolher não apresentar uma mensagem é uma mensagem. Não tem essa de, ai, não existe uma mensagem. Não, não escolher, não escolher não apresentar uma mensagem é uma mensagem. E aí eu vou brincar com isso usando um exemplo incrível, que é o filme que provavelmente vai concorrer ao Oscar de efeitos visuais por falta de outros, que é o filme do Sonic. Eu gosto de usar o exemplo, de usar o exemplo desse filme, porque o Sonic, nos jogos, ele é o mascote da SEGA, ele é um punkzinho, mas ele tem uma mensagem gigantesca, que é a preservação do meio ambiente. O Sonic, ele é um símbolo da luta pela preservação do meio ambiente. E no filme do Sonic, que foi um sucesso, diga-se de passagem, não tem nada disso. Não tem nada disso. É só um bichinho que se perdeu no nosso planeta e querem agarrar ele por causa da energia dele. E aí, esse filme me faz ter esse pensamento de que você escolher não passar uma mensagem é uma mensagem. Então, a gente tem que estar sempre com esse pensamento crítico também. Mas, enfim, foi só um devaneio. É muito importante. É, a gente falou do The Hunt no episódio de Battle Royale, né? Eu acho que eu gostei muito da atuação da Betty Gilpin como a protagonista, né? Mas é isso, é um filme isentão e eu não tenho mais paciência também pra filme isentão, sabe? Pra pessoas isentonas. A gente tá numa situação que é isso, sabe? Você toma alguma posição e mesmo sem tomar nenhuma posição. Então, quando não há posição, a gente já sabe que pra que lado entorta mais. Então, sabe? Sim. Não consigo. Mas, o que mais? Queremos falar de Bacurau? Ah, Bacurau é foda, né? A gente já falou muito, assim. O meu resumo é: Bacurau é foda pra caralho. Quem quiser complementar, fique à vontade. Eu sou do time de Silvana, assim. Bacurau e Parasita. Bacurau e Parasita acho que foram os melhores de 2019. Eu tô no time de Silvana. Muito bom. É, bom, gente. Agora eu queria passar para o nosso último tema, na verdade, que é um tema que a gente, como eu disse mais cedo, né, a gente já falou do racismo, já fizemos um episódio sobre racismo. Sil, desculpa, eu queria, antes da gente passar para o último tópico, eu queria fazer uma menção honrosa, na verdade, ainda com essa questão do capitalismo, para duas obras. É, a primeira foi um filme que eu assisti faltando 10 minutos pra... Eu terminei o filme faltando 10 minutos pra gravar o podcast, que foi O Que Ficou Pra Trás, da Netflix. É, foi o filme que eles estrearam no Dia das Bruxas, foi o filme de terror deles. E que filme interessante. Muito interessante. Eu tinha visto o trailer e já tinha ficado muito interessado. E eu me surpreendi, porque assistindo, que nem eu falei, eu achava que ele ia pra um caminho e ele foi pra outro, né? Ele conta a história de dois refugiados de um país africano, que não é dito durante o filme qual é, que eles estão fugindo desse país e eles acabam em Londres. É, e eles são abrigados pelo sistema, né? Eles não se tornam cidadãos, mas eles são abrigados. E eles são enviados para uma casa, esses dois refugiados. E dentro dessa casa, eles vão viver um terror muito específico, uma coisa muito deles. Tem uma crítica que eu acho assim, que ela é muito sutil, ela poderia ter sido mais escancarada, poderia ter sido mais poderosa, mas ela tem uma crítica realmente a esse momento, né, que o mundo está vivendo, principalmente o cenário europeu, de receber imigrantes, de tratar imigrantes, tem todo esse texto. Mas, como eu disse, o filme vai por um outro caminho, então eu recomendo que vocês assistam, não vou contar spoilers. É, e esse mesmo filme, ele me lembrou uma série da HBO em produção com a BBC, que foi do ano passado, uma das melhores coisas que eu assisti no ano passado, chamada Years and Years, que brinca com a ideia de adivinhar o futuro. Só que levando em consideração o que a gente está vivendo hoje, Years and Years, ela faz um retrato muito coeso de como pode ser o futuro, e se eu não me engano, se eu também assistiu, né? São o quê? Acho que são uns quase 18 anos de retrato que a série faz, né? É um Eu tempo acho até... que sim. É um tempo até bom. Mas aí vocês estão me perguntando, e as Enias é uma série de terror? Não exatamente. Não são elementos sobrenaturais, não são monstros, não. É o mundo como está se encaminhando. E a partir do que a gente vê hoje, e pensando como o mundo vai se encaminhar, pode ser, esse é um tema muito sombrio. Muito sombrio mesmo. E as Enias dialoga muito com isso, com política, com sociedade, com capitalismo, com as crises que nós vamos enfrentar pela frente, provavelmente nos próximos, entre 10 a 50 anos, que são as crises dos meios de produção, as crises do próprio capitalismo, a crise ambiental. Então, Enias dialoga muito com isso. É, eu acho que é uma série tá sensacional. Fudido. Basicamente. Eu não vi, mas eu ouvi falar muito dela. Não, é muito boa. Então, essas são mais, assim, duas recomendações. A gente tem um universo de recomendações, né? Mas como a gente tá falando de alguns produtos mais recentes, eu quis trazer esses dois ainda pra gente complementar. O que Samuel, ficou para trás é tem a atriz de... Tem a atriz de Lovecraft Country, né? A Ruby. Excelente atriz. Sim, que tá maravilhosa, né? Ah, tá maravilhosa no papel. Maravilhosa. Isso. Eu queria só complementar, Samuel, que você falou do que... Do filme que ficou para trás, você falou, citou que as críticas são muito sutis, e realmente são muito sutis, assim, em pequenos detalhes que a gente vai escutando, tipo, a pessoa, ela tá, tipo, o cara, ele tá parado em frente lá, a pessoa lá que é a responsável, né, por eles, e eles ficam escutando no fundo, o pessoal comentando, a casa deles é maior que a minha, do que ele tá reclamando, do que eu não sei o que é lá, sabe, fica, isso tem sempre um comentáriozinho no fundo, que tá ali atacando, que tá cutucando, né, aquelas pessoas que, tipo, passaram por muita coisa, e pra chegar ali, e continua ali escutando pequenas coisinhas ali que não refletem nada da realidade deles, assim. É uma visão muito deturpada, né, que essas pessoas têm no caso do filme dos imigrantes, assim. E, sim. E assim, você sempre levando isso para a gente traz aqui para o Brasil, por exemplo, né, quando a gente teve aquele caso de imigrações que vieram, né, da Venezuela, né, tipo, tá roubando os nossos empregos. Tipo, a pessoa que fala isso, o cara tá trabalhando num posto de gasolina, entendeu? E a pessoa que fala isso tá num escritório lá de advocacia do pai. Então, assim, é mais ou menos ali que a gente vai ter nessa leitura, né? Eu também trabalhava num banco, eu também fazia... Sabe, são algumas coisinhas assim que não tem uma empatia, né, para com o outro, assim. E ele é bem sutil nisso, nessa parte. É, Tati, você chegou a ver, né? Eu vi ontem o filme, eu achei sensacional, assim, tem até uma fala da esposa dele. É bem isso que Ivo falou, né, dele aceitar qualquer migalha, achar que porque passou por tudo aquilo, tem que aceitar qualquer coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu até comentava, assim, na hora, são duas situações bem complicadas, assim, né? Você só... Não tem como você tomar um lado, né? Até é muito complicado, porque você não tá na pele deles, né? Você entende tanto a crítica da esposa quanto a do cara, né? É muito difícil mesmo. Sim, com certeza. Eu tava comentando sobre o filme com uma amiga minha, porque assim, gente, eu amo terror, mas eu sou muito cagona, né? E aí eu comecei a assistir no sábado à noite e comecei a ficar com medo, porque tem umas aparições, assim, lá na casa, enfim. Sem entrar em detalhes, né? E eu comecei a ficar com medo e falei, vou continuar amanhã. Daí eu parei de assistir. E aí no dia seguinte, no domingo... Eu terminei de assistir, e aí à noite, domingo à noite, eu tava comentando com uma amiga minha, que é negra, E ela falou, ai, acredita que eu parei de ver o filme na metade porque eu fiquei com medo? Falei, eu também, que parte, né? Aí ela falou, né, tenham em mente que eu parei quando, sei lá, apareceu um fantasma em um momento ali. Aí ela falou, eu parei na parte que a esposa, né, ela tá perdida e ela vai pedir informação pra 3 garotos negros. Estão por ali conversando, brincando, enfim, 3 adolescentes, né? Porque ela acha que ali ela vai ser acolhida. E os caras zoam, né? Eles ficam zoando, manda ela voltar pra África e não sei o quê. E eu falei, puta ignorância, né? A minha. Tipo, olha o meu medo e olha o que essa minha amiga sentiria isso na pele, sabe? Uma coisa que pra mim é um medo do outro. E como eu não consegui me colocar nesse lugar, sabe? Eu me senti uma imbecil. Mas acho que é legal colocar, assim, essas diferenças, né? No que cada um vai sentir assistindo mesmo, né? Tem uma fala, tem uma fala dela no filme que ela chega pro marido e faz... você acha mesmo que eu vou ter medo de fantasma quando o que eu tenho que enfrentar é o ser humano, quando o que eu enfrentei tudo no Sudão? Eu vou ter medo de qualquer fantasminha que aparece aqui em casa? Não, não vou. Eu achei bem foda, assim, essa fala dela. É muito forte, né? Ah, é um ótimo filme. Me pegou super de surpresa. Eu não tava nem sabendo, assim. Aí alguém começaram a comentar assim no Twitter, falei, vou assistir, né? E eu fiquei sabendo por sua causa. Olha aí. Ah, muito bom. Bom, gente, então, seguindo pro nosso último tema aqui de hoje, a gente já teve, então, né, esse episódio em que a gente comentou o racismo no cinema de terror. Mas algumas coisas ficaram faltando. Então, a gente vai falar... Porque na época que saiu o episódio de racismo, a gente... Acho que Lovecraft Country tinha acabado de sair. Tinha saído, tipo, um episódio. Então, a gente nem pôde comentar. Então, hoje, a gente vai falar mais da série, né? E também queria falar um pouquinho do livro Horror Noir. Tati, você que chegou a ler... esse livro? Eu tô lendo ainda. É porque eu fico lendo, eu fico indo e voltando. Às vezes leio um capítulo mais de uma vez, assim. Dependendo do que eu tô lendo como leitura complementar, eu vou, volto e tal. Ele inteirinho, assim, eu ainda não li, não. Mas boa parte dele eu já li. Não é tanto uma leitura de lazer, assim, me parece mais uma leitura de estudo mesmo, né? Exatamente. Então você vai consultar, né? Vai voltar, exato. Mas você pode falar um pouquinho pra gente do que se trata o livro, assim, pra quem ainda não conhece? Então, assim, o livro, ele surgiu a partir da pesquisa da doutora Robin Coleman, que ela sentiu a necessidade de falar, né, sobre os filmes de terror hollywoodianos, né? Ele é focado bem nos Estados Unidos, desde um pouco antes da década de 30 até os dias atuais, assim. Então ele faz um apanhado bem, bem completo, bem bacana. Uma parte importante que tem no livro que ele fala a diferença de terror negro e terror com negros, né? Muito filme que a gente pensa que por ter um protagonista negro, a gente pode dizer que é horror negro, sabe? Ele abre bem, assim, a nosso conhecimento sobre essas questões. E como os negros são vistos em filmes de terror, principalmente, sabe? Desde a década de 30. É bem, bem, bem bacana. Eu acho super importante as pessoas terem esse livro como estudo mesmo, como pesquisa. Sim, com certeza. E teve. Saiu o documentário também, né? Mas aparentemente é super difícil de acessar. Gente, esse documentário tá mais difícil de sair do que a vacina do Covid, né? Impressionante, porque faz 2 anos que esse documentário foi lançado e, incrivelmente, assim, não tem release na internet. Eu, assim, eu tô falando dos meios não ortodoxos, né? Não tem legenda, não tem release. Como é que eu faço pra ver esse documentário, sabe? Exato. Porque a gente tinha falado dele há algum tempo aqui no podcast, né? Assistir que é bom, a gente não conseguiu ainda. Exatamente. É porque ele saiu pelo Shudder, né? Lá nos Estados Unidos. E Shudder não tem aqui. Então, eu não consigo nem ver trailer de coisas originais do Shudder, porque eles limitam a localização. Quem é de fora dos Estados Unidos não consegue ver. Ô, gente, contrata outra galera do marketing aí, Shudder. Pô, como assim? Não libera nem trailer. É, o Shudder não tem no Brasil nem nos Estados Unidos, que é a origem, né, pelo visto. Ai, que péssimo. Mas tudo bem, né? Gente, vamos procurar esse documentário e se alguém achar, compartilha aqui com os coleguinhas. Com legenda. Se souber legendar, né? Exatamente. Exatamente. Ah, mas é muito importante mesmo, tanto o livro quanto o documentário, quando for mais acessível, são bem importantes mesmo para ter abrir um pouco a visão, né, do espectador, assim. Muito bom. Tati, você tem algum comentário sobre o Jordan Peele, assim, o cinema que ele anda fazendo? Assim, é basicamente o que a gente já tá cansado de saber, né? Toda a valorização que ele trouxe, né, para o terror social, para o negro, né, como era visto e como está sendo visto agora. Né? Eu gosto muito de pensar nos filmes dele, que é muito das sutilezas, sabe? O Corra, por exemplo, o Corra, ele traz muito aquela crítica nos silêncios, né? O personagem do Daniel Kaluuya, ele nunca grita, né? Eu acho isso muito bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Corra, talvez por não perceber essas nuances, eu fiquei meio desconfiada, assim. Não gostei tanto. Depois que eu revisei, já tive outro olhar. Uhum. E o nós já é uma coisa mais escancarada. A questão também da invisibilidade. Os privilégios. E tanto é que agora o Pio está mais focado em enaltecer outras pessoas, né? Outra coisa bacana dele. Ele é o negro que não sobe sozinho. Isso eu acho sensacional, né? Sim, ele fala que ele não tem interesse em colocar brancos como protagonistas dos filmes dele, porque ele já viu essa história, né? Essa história já foi contada muitas vezes, então não é isso que ele quer contar de novo. E tem gente que acha ruim, sabe? Fica cheio de choradeira por causa disso, gente. Coloquem a mãozinha na consciência. Ah, séculos e séculos de protagonismo, né? Pô, assim, não vai ser um filme, dois filmes, três filmes do cara que vai desfazer todo um apagamento, né? A choradeira tem que ser menos, por favor. Pois é. Mas é isso, né? Começar a abrir esse caminho, dar oportunidades para outras pessoas, para que esse discurso cresça mesmo, né? Para que haja mais diversidade, para que haja mais oportunidades, enfim. É assim que tem que acontecer. E foi o que ele fez com o Lovecraft Country, né? Dando lugar a uma mulher negra, basicamente nova, né? Em Hollywood, de ser a roteirista e a showrunner, né? Da série. Sim, exatamente. É isso que eu ia comentar, tá? Exatamente. A Misha, né? Misha. É Misha Green, acho que é o nome dela. Misha Green. Isso, exatamente. E a Nia da Costa, né? A diretora do remake do Candyman. Que ele é o produtor. Exato. Que, ai, quando vai sair esse filme, pelo amor de Deus. Nossa, não lembra não. Chega dói. Um ano de diabo, no mínimo. Muito. Ai, que tristeza. Mas vamos lá. Então, já que vocês citaram Lovecraft Country, vamos entrar na série, né? É, eu assisti só... Tive tempo de assistir só dois episódios, mas já tô amando, assim, o que eu vi até agora. É, mas eu queria que Samuel e Tati, que já assistiram tudo, né, falassem um pouquinho mais primeiro do que se trata a série, e aí depois a gente começa a falar dos temas que ela traz. É, eu queria começar, por favor, que justamente para explicar que uma série chamada Lovecraft Country, a primeira impressão que ela parece é que ela vai ser simplesmente baseada e uma homenagem ao escritor H.P. Lovecraft, né, que nós já temos um episódio do podcast falando sobre ele, mas, na verdade, ela é uma adaptação do livro Território Lovecraft, do... Nossa, agora fugiu o nome, eu lembrava o nome do cara, mas fugiu. Matt Ruff. Isso, Matt Ruff. Muito obrigado, do Matt Ruff. Então, a gente tem uma ressignificância da obra do Lovecraft no livro e que é transmitida para a série. E o que é Lovecraft Country? Lovecraft Country conta a história do Atticus, que é um jovem soldado que está voltando da Guerra da Coreia. Ele é um jovem negro. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele descobre que o pai dele desapareceu. Então, logo no primeiro episódio, ele se reúne com o tio dele, o George, e uma antiga amiga, a Letitia, e parte numa viagem para encontrar o pai. Só que no meio dessa viagem, ele vai se deparar com dois tipos de horrores. Primeiro, o horror racial dos Estados Unidos dos anos 50. É, a era dourada das leis Jim Crow, né? E, além disso, eles vão ter um outro grande problema, que é o Atticus. O sangue dele, ele é especial para uma ordem. E essa ordem tem domínio da magia. Busca o sangue do Atticus para completar um grande ritual. Então, essa é a premissa do Lovecraft Country. Mas isso é muito pouco. Falar isso sobre essa série é muito pouco. Cada episódio de Lovecraft Country, ele tem uma história de horror. Como, por exemplo, o episódio 3, que é uma história sobre... O episódio 3, que é uma história sobre uma casa mal-assombrada. O episódio 5, que é o meu favorito, é um body horror. Um nível fantástico. O episódio 6 vai para a Guerra da Coreia. O episódio 7 é ficção científica pura, com a Hippolyta, que é uma personagem coadjuvante. Essa é uma série que traz a representação do racismo e dos marginalizados, mas sob uma ótica do horror cósmico do Lovecraft. E quando a gente diz que é uma ressignificância, é porque essa persona, o Lovecraft, por mais que tenha dado um legado muito grande na literatura, foi uma pessoa muito problemática, para dizer o mínimo, né? Ele era racista, ele era misógino, ele era antissemita, e ele não teve exatamente uma redenção de tudo isso. Então, eu acho que... Eu que nem eu brinco, todas as vezes eu falo que ver Lovecraft Country, né? Essa obra baseada no horror cósmico do Lovecraft, com personagens negros, de uma história sobre discriminação, sobre o racismo nos Estados Unidos dos anos 50, é, na verdade, uma reparação histórica. A Tati, fique à vontade, se quiser me complementar. Eu fiquei fascinado. Lovecraft Country foi a melhor série que eu vi esse ano. Um marco na minha vida, de verdade. Então, eu acho que é o mínimo assim, de recomendação que eu posso dar. Eu só posso concordar com tudo que o Samuel falou, né? Assim... eu até numa das resenhas que eu fiz, eu falei que é uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de acompanhar uma série depois que li a obra que deu base à série, né? Então, assim, apesar das mudanças, né, da série com o livro, ela aprofunda, né, digamos assim, ela aprofunda nos temas, né, ela traz, enquanto no livro o Atticus é praticamente o protagonista, na série a gente tem todo um protagonismo feminino, né, assim, É, e graças a isso, a showrunner, né, ser uma mulher, a mesa que compõe, né, a sala de roteiristas, eram todas compostas por mulheres. Eu acho que 3 episódios foram dirigidos por homens. Então, assim, eu vi muita gente criticando, assim, porque eu não tô vendo muito de Lovecraft, ai, cadê o horror cósmico da série e tal. Eu realmente, assim, não entendo o porquê desse questionamento, né? Porque se a gente for no conceito de horror cósmico, né, que é a questão da paranoia, né, de você estar sempre naquela atmosfera de loucura, de medo, quando é que o negro ele consegue relaxar? Seja na América, seja na Nova Inglaterra, seja no Brasil, seja em qualquer canto do mundo, né? O racismo sempre vai estar lá fungando no cangote da gente. Então, assim, tem muito disso, sabe? Às vezes uma coisa pequena, assim, que a galera se pega e esquece de todo um contexto, de todas as camadas que a série traz, né? A Ruby mesmo, eu acho ela, assim, uma das personagens mais complexas, assim, da série. Ela e o Montrose, assim. Por mim, eu acho que teriam episódios, acho que não episódios, mas séries, nem que fosse de 3 ou 4 episódios, assim, somente deles, sabe? Para desenvolver toda a complexidade deles. Eles são sensacionais. É uma obra, assim, incrível. Eu fiquei muito maravilhado. Estou escrevendo a crítica pro Boca, espero já ter conseguido até a hora que sair o episódio. Vai sair, sim. Mas fica essa dica. Até impressionante como em alguns aspectos que parecem menores, mas na verdade são muito grandes, Lovecraft Country se destaca. E eu até peço a corroboração da Tati nesse tópico que eu vou falar, que é a questão das mulheres. Que personagens femininas poderosas tem Lovecraft Country? A Letitia, ela já no 3º episódio, ela puxa o protagonismo pra ela. Tem uma cena dela que, como eu disse, o episódio 3 é um episódio sobre Casa Mal-Assombrada. E tem uma cena, eu vou dar um pequeno spoiler, que os vizinhos brancos da Letitia colocam uma cruz de fogo na frente da casa. E quando ela vê isso, ela simplesmente pega um bastão, um taco de beisebol e vai pra rua. Cara, essa cena é muito poderosa. Que cena poderosa, que cena poderosa. E aí nós temos também a Ruby, que é a irmã da Letitia, e é uma mulher assim que ela é marcada por muitas dores, e a gente sabe que ela não quer ter essas dores, e ela vai usar o que ela puder para poder perder essas dores, e ao mesmo tempo ela se entende de que nem tudo tem um preço. Existem preços altos demais, na verdade, a serem pagos. E até a Hippolyta, né, que tem um episódio de destaque, que eu acho que é o mais metafórico, o mais bonito visualmente também, nos efeitos especiais. É um episódio muito de ficção científica, tem uma mensagem assim linda, que é não se diminua por ninguém, no fim das contas, essa mensagem, viva o que você quer viver. Então, cara, fica essa minha recomendação. Lovecraft Country foi, novamente, uma das coisas mais incríveis que eu vi. A série, ela não tá, como é que se diz, blindada de críticas, não. Eu li um artigo, depois eu fiquei, nossa, caramba, verdade, sobre o retrato dos personagens homossexuais em Lovecraft Country, e é um pouco problemático, porque existe sempre aquela regra no cinema, né, de enterre seus gays, e ela foi realmente usada nessa série. O segundo episódio de Lovecraft Country é um pouco chatinho, digamos assim, porque o primeiro ele é muito incrível, e aí o segundo ele parece que é apressado demais, mas ainda assim ele é realmente bom. Mas é isso. É o que eu tenho pra falar. Se eu pudesse, eu falaria a noite toda sobre Lovecraft Country. Teve a polêmica do episódio com a Yahim, o espírito do Exatamente. Do, de dois, que é um, de é dois um, Isso, fala. Que é um personagem... Eles têm um nome... Intergênero, acho que é o nome. Que é, tem um personagem, né? E aí tem teve uma baita polêmica. Até a Misha, ela veio a público, né? Admitir que errou na abordagem. Uhum, exatamente. A própria atriz, né? Se falou algo que ela disse que ela, depois que ela percebeu que tava meio estranho ali o papel dela. Eu também li muitas críticas, assim, de fora, falando da questão da profundidade, né? Que ficou tudo muito no raso e tal. Ai, mas também, sei lá, sabe? E eu acho que é uma série, né, minha gente? Não dá pra também, não dá pra também se aprofundar em tudo, né? E também, Tati, pela ambição, né? O quão Lovecraft Country foi ambiciosa. Cara, o episódio 9 é uma porrada. Eu não vou dar nem spoiler do que acontece. Só cheguem até o episódio 9. O episódio 9 é uma porrada gigantesca, assim, certeira mesmo. Mas que nem Lovecraft Country foi muito ambiciosa. E uma série tão ambiciosa... suas camadas têm que ser analisadas, né? Então ela não tá blindada de críticas, tem algumas coisas que foram meio erradas, mas isso não tirou o brilho pra mim. Pra mim é um produto sensacional. São coisas tão importantes pra você enaltecer, né? Do que se apegar, sei lá... É tipo o episódio da Coreia mesmo, sabe? A coragem de trazer... o negro como opressor. E eu achei aquilo fantástico, assim, sabe? De mostrar que nem sempre você é o bonzinho, sabe? Você também pode ser o mal, né? Não tenho do que reclamar, não. Eu e a Tati fizemos um curso esses dias, um pouquinho antes da gravação, sobre negros no terror, né? E a Yasmin Yonekura, é esse o nome dela, né, Tati? Acho que é esse mesmo. Acho que sim. Ela fala... Ela, tipo, fez um apanhado de décadas, né, de terror também. E nos anos 90, ela mostra como negros... assim, com filmes como Blade, Spawn, Candyman... Os negros não só não morriam mais primeiro, como eles também eram heróis e como eles também matavam. Então, como é o caso do Candyman. Então é isso, sabe? Se você coloca... se você amplia essa participação, então os negros podem ter qualquer papel, sabe? Seja o de vilão, seja o de mocinho. Não vai ser problemático, não vai ser um negócio tipo, ai, sempre coloca como vilão, sabe? Não é, ele também está ali, né? Ele está ocupando mais espaço. Então é natural, né, que com uma participação maior a gente tenha uma maior diversidade de personagens, enfim. E acho que isso é muito importante também, né? Eu acho que enaltecer mesmo esse tipo de produção, sabe? Quanto mais melhor, quanto mais fizer, mais acertos tem, sabe? Então, a gente, lógico, que aponta os erros, critica e tal, mas, sei lá, tantos anos, sabe? Não sendo protagonistas, que quando tem, eu tenho que enaltecer mesmo, não vou criticar, não. Exatamente. É bem por aí. Aquela coisa, né, gente? Tipo, as coisas como estavam sendo feitas, né? As produções hegemônicas. Tem um monte de falha também. A gente também aponta. E, tipo, por que que essas novas produções não podem ter o direito de pequenos erros, pequenas falhas? Tipo, dane-se, todo mundo tem o direito de falha, sabe? Tipo, o que importa é a produção, é ser produzida, é ser feita, é trazer novos discursos, sabe? Acho que isso que total. É o válido, sabe? Flight, já que é assim, então não pode ter erro nenhum. Ah, pelo amor de Deus, né? Se toca. Pois é. Exatamente. Ivo, você chegou a ver alguma coisa da série? Eu cheguei, eu tô no terceiro episódio. Eu me embananei com o trabalho em alguns festivais, né? E acabei, não tenho visto muita coisa, mas está na lista aí, deu. Após o Festival do Boca do Inferno, acho que eu vou conseguir ver. Muito bom. Tem uma frase logo na primeira cena da série, que é assim: temos a opção de valorizar as virtudes, perceber os defeitos e sim discuti-los, ao invés de apagá-los. E assim conviver e aproveitar a obra de Lovecraft. No caso aqui, eu quero usar essa frase para um monte de coisa, sabe? Porque tem como você conviver com os erros e enaltecer os acertos, sabe? E é isso que eu vejo muito no território Lovecraft, na série. Sempre vou enaltecer, sempre vou defender. Uhum. Tá certo, é bem por aí. Bom, gente, acho que já estamos estourando nosso tempo por aqui. Então, queria pedir as considerações finais de vocês para a gente fechar esse episódio. Vamos começar pela Lu? Eu? Gente, assistam tudo que a gente indicou. É isso. Eu acho que é o válido. Tipo, procurem coisas... Não vou nem dizer diferentes, porque não são diferentes, mas procurem coisas e comecem a perceber essas nuances narrativas, assim, tipo, como a gente falou lá no início, volto o tema aqui no final. Existe neutralidade nos discursos, sempre vai ter alguma coisa sendo contada ali por baixo, sabe? O horror é um território muito bacana para se fazer isso. Então, assistam as indicações, comecem a perceber, façam esse movimento, assim, eu acho que é bacana pra gente lá pra vida aí, né? Acho que é importante fazer esse movimento. É isso. Isso aí. E você, Samuel, suas considerações? Minhas considerações é falar, galera, isso que a gente falou aqui hoje sobre terror e crítica social é a famosa pontinha do iceberg. Tem um universo de obras visuais, leituras para serem acompanhadas, porque... Novamente, a arte é isso, a arte é crítica. E o cinema de terror tem um papel gigantesco nessa crítica toda, ao longo das décadas e pela frente, porque não parou não, só vai continuar. Então, essa é a minha consideração final, é acompanhar e aproveitar. Muito bom. E você, Ivo? Acho que o pessoal já falou tudo, mas eu queria agradecer a presença da Tati, né? É muito legal a participação dela. Faz um tempão que eu converso com ela por redes sociais, acho que foi legal a gente bater um papo, pelo menos por voz. E bem legal, muito obrigado, Tati. E é isso, pessoal. Como o Samuel disse, né, o que a gente falou aqui é o mínimo, né? Então, é isso. Cinema é arte. A arte tá aí para sempre contestar. Muito bom. Tati, suas considerações finais. Ah, eu concordo com tudo que vocês falaram. Assim, eu lembro... Desde a época que eu fazia a faculdade de artes plásticas, assim, o tema social e político sempre me atraiu, sabe? Eu sempre gostava de olhar por por essa perspectiva, assim. E agora, olhando pelo horror, assim, não é diferente, sabe? É uma perspectiva que te tira do lugar comum, né? Então, assim, você observar com um olhar mais crítico mesmo e assistir a várias obras que te fazem ter um olhar de verdade, né? sobre o ser humano, sobre a sociedade, sobre os dias atuais, né? Já que a gente está falando também. E eu quero agradecer muito, muito, muito, muito vocês. Eu estava falando para a Sil que eu ia ficar bem nervosa, corri o risco da voz falhar. Mas foi uma conversa Foi uma conversa bem bacana. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Tati. Volte sempre. Obrigado, Tati. Sua presença foi maravilhosa. Obrigado mesmo. É, obrigada mesmo por ter topado participar, Tati. Foi um episódio bem bacana, adorei gravar. É... E o resultado é como esperado mesmo, né? É, não esperava menos, assim, desse convite. É, então, obrigada desculpa mesmo. Desculpa não estar com equipamento adequado e tal, mas... Você acha que a gente tem equipamento adequado aqui? Nenhum de nós, Tati. A gente tá fazendo tudo isso aqui, ó, na gambiarra. Exato. Te mandar imagens dos nossos equipamentos, você vê. Os remendos. A gente grava como dá. É isso aí. Mas obrigada mesmo, então, pela participação. É... Infernautas, então, a gente espera comentários de vocês sobre o que falamos aqui hoje. Deixem suas indicações, seus filmes favoritos que tenham alguma crítica social por trás. E, como sempre, quem puder e quiser colaborar com a gente lá no nosso Padrim, a gente agradece bastante. Obrigada a todo mundo que já colabora pela confiança. E bora manter esse projeto vivo, né? Obrigada mesmo, sim, gente. E até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.